na retaguarda também. Tudo normal desde ontem, quando houve sol e alguém cantou. Yeah, yeah. Alguém de cabelos longos e doce sorriso também. Num tempo que hoje vai longe, longe do mal e do bem, o amor, quem viu? Eu sou da cidade, mas nasci no mar. Tudo que eu quero é cantar, por enquanto. Eu sou da cidade, mas nasci no mar. Tudo que eu quero é chamar teu nome. Nada se move no monte e o sol mergulha no mar. Vento e silêncio na ponte e tudo se perde no ar. Porque, yeah, yeah. Na retaguarda também. Tudo normal desde ontem, quando houve sol e alguém cantou. Yeah, yeah. Alguém de cabelos longos e doce sorriso também. Num tempo que hoje vai longe, longe do mal e do bem, o amor. Eu sou da cidade, mas nasci no mar. Tudo que eu quero é cantar, por enquanto. Eu sou da cidade, mas nasci no mar. Tudo que eu quero é chamar teu nome. Nada se move no monte e o sol mergulha no mar. Vento e silêncio na ponte e tudo se perde no ar. Porque, yeah, yeah. Yeah.